jeito diferente, nem olhou pra mim. Meu coração carente já previa o fim, pois apertando o peito eu senti doer. E pensar, sentir que pouco a pouco vai chegando ao fim aquele amor tão louco que eu quis pra mim. Que sempre fiz de tudo só pra não te perder. Eu quis sonhar no melhor do sonho, você disse não. Fugiu do meu amor e me deixou na mão. E agora contigo pra meu coração. Fim de caso, eu sei, sinto na pele, não tem volta. Vou pedir levar você na porta. Não vou me sentir bem, posso chorar. Fim de caso, meu jeito de te amar não foi bastante. Pouco a pouco vai chegando ao fim aquele amor tão louco que eu quis pra mim. Que sempre fiz de tudo só pra não te perder. Eu quis sonhar e no melhor do sonho você disse não. Fugiu do meu amor e me deixou na mão. E agora que eu digo pra meu coração. Fim de caso, eu sei, sinto na pele, não tem volta. Me poupe te levar você na porta. Não vou me sentir bem, posso chorar.